13, grave 6, chame torre 186. 186, obrigado e boa tarde. Boa. Sequência. Ana 6326, autorizado em direção Juliette, Sara Gate 1. Juliette e portão 16326. Patrulha 03, prossiga. Patrulha 03, confirmando o assentamento em Salvador. Mike, com Juliette, confirma estacionamento pista de decolagem. Cópia, Mike, Echo, Juliette. Vamos botar a decisão 021 no dia 11, por favor. É Portugal 021, taxi vai Alpha Juliet 1011. Alpha Juliet 1011, é Portugal 021. Echo, Juliette, copia. Echo, Juliette, Terra Nova, versão Yankee, aprovado nível 1100. Decola da pista 17, perfil de saída Momo, após direto, curva à esquerda. 5154, transponder 1208, controle, torre 1186. Juliette, confirme o nível. Mike, Juliette, cotejamento correto, para acionar, chame a torre no 186. Salvador, Xenemia 321, continue acionamento, ponto 6. O Xenemia 321, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da Portugal, tem livre acionar, chame táxi. Eu posso passar do TAP e direcionar o Xenemia 321. Salvador, Tripe 5491. Tripe 5491, no táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 04, do Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3, 5491. Rio 9, 1 minuto, cópia. Novembro Oriente, Mike, prosiga. Gente, aguarde coordenação. November Yankee, Mike. Boa tarde, Gol no 396, Nuro. Boa tarde, Gol no 396. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 06, do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 06, no 396. November Yankee Mike, confirme a hora da notificação. 1-8-4-0. Como que não tem no sistema ainda, vou checar com a sala de tráfego, mantenha a escuta aguardando. November Yankee Mike. Gol no 649, copia. Copia, 1649. Gol no 649, Ilhéus, aprovado nível 240. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Ilhéus. 5166, transponder 1208, controle. Salvador, muito boa tarde. Eu vou fazer uma nave de casa, o 200 para 1960, que é a forma que eu contato. Web 5729, acione identificação, chegada bom, desce para 4.000 pés, ajuste na 020. Bom, identificou, desce para 4.000 com 1.5729. Grato, é o padrão 9. Bolo 649, cotejamento correto, chame pronto. Deixa lá, pronto. Fique ali, passo 4 anos. Afirmativo. Gente, o Xanamé 321, no Pátio 1, no Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajustou no 020, bom voo. Pátio 21, afirma no 020, ajuste. Gol no 807, Alfa mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 807. Controle, Salvador, muito boa tarde. Gol no 012, passa 230 para 150, chamação Sierra. Gol no 012, acenda a identificação, chega na Mari, desça para nível de voo 050. 050, Mari, gol 10, gol. Estabilizado, TAN 3217. TAN 3217, torre 286. 286. Olho, patrulha 03 na rotatória. Visual com o campo. Patrulha 03, chame torre 286. 286. Controle, o papapá, Mike, Eco Delta, agora a 1.000 pés. Mike, só confirmando o pátio que se encontra, pista de decolagem confirmada, corredor forte até 20 milhas. Gente, November Yankee Mike, voo local aprovado, 1.000 pés, decolam no 7, curva esquerda, corredor forte. Transponder 01-17, controle 1208, torre 1186, November Yankee Mike. November Yankee Mike, cotejamento correto para acionar chame a torre 1186. Mantenha a saída, aguarde coordenação. Aguardo. 2263, acione identificação, desça para nível de voo 050, ajuste no 020 na proa de mar. Juliette, portão 07. Portão 07, Juliette 07, portão, voo noite 07. Prossiga. Outra informação, senhorita. O voo no 02 está sobrevoando o Morro de São Paulo. Gol 10 no 2 ainda vai passar. Ok, muito obrigado. Bom, 012, agora à sua esquerda, passa a Morro de São Paulo. Ok, muito obrigado. 55, Guarulhos, aprovado nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto Eudes, intercepta Zulu 44, até Mike, Alfa, Bravo, Sierra, Índia. Correção. É, Upper Zulu 44 até o destino, aqui até Nilsa, após direto. O transponder 5411 e o controle 1208. Autorizado nível 340, decolada 10, saída da El, Leda, após Nilsa, Upper Zulu 44, após Nilsa. Transponder 5411, controle 1208. Andrés 155, cotejamento correto, chame pronto. Agora pronto. Solo, boa tarde para 3217. Boa tarde para 3217. Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10. Me transforme. Lima Delta Lima, acione código 0224. Web 5856, chame Recife, 2085, alternio 2545. 2085254, boa tarde, senhorita. Web 5856. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, contato radar. Acessar o nível de voo 100, suba restrito ao 3 mil pés e sai da MOMO. Bem, você pode fazer a pressão da MOMO da presente, senhora? Mantenha a proa até 3 mil. Bem, mantenha a proa até 3 mil. Aí quer que dure. Salvador, L5729, de voo 1 na aproximação, sobrevindo voo externo, é presente. Web 5729, número 2 na aproximação, voo direto Duna. Direto Duna, obrigado. 0-1-2, desça para 2000 pés, 1-0-2-0 no ajuste. 2000, mini 20, igual 1-0-1-2. Pode curvar a esquerda para liberar a formação, Sala? Direcionar essa metade, sim. Vou deixar uma taxa. Correção Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, para o 4-2. O Romeu, Índia November Alfa, mantenha-se em condições visuais, ajuste na 020 via corredor. Mike, Eco Delta, chame correção, frequência livre. Web 5729, torre 286. 286. Lima Delta Lima, confirme já acionado 0224, estou recebendo 2000. Prossiga. Está pronto para iniciar o lançamento. Juliette, Quebec Kilo, faço coordenações inicialmente com os tráfegos locais. Para sua informação, tenho tráfego em posição de 12 horas, mantendo 1.000 pés, sem contato com o controle. Faço coordenação com o tráfego local, autorizado o lançamento, reporte para descida. Sierra, prossiga. Kilo Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais, ajuste no 020. Portão 03. Delta Lima, confirme quantas milhas está afastada de Salvador. Radial. A gente ainda não recebe o transponder, está autorizado direto para o Rodabá. Prossiga. Solicita ascensão 1-1-0. 1-1-0, reposta para descida da Juliette Cabaquil. Controle, eu quero que recebe agora o Mike Eco Juliette. Cumprir para o controle. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, como é que recebe? Alto e claro. Obrigado. Salvador, boa tarde, Oxalé 6321. Oxalé 6321, contato radar, sobre para nível de voo 320, sai da Arbo, Elef. 320, Arbo, Elef, Oxalé 6321. Bom, 649 para o TAC, alteramos Aracaju, 2 horas e 44. Nós, 49, confirme o PLB? 95. Ciente, gol no 649, Índia. Ponto, espera, chame turno 86, ajuste no 020. Bom voo. Estado, ponto, espera, 262 degrados. Azul 4462, Juliette, portão 03. 03, azul 4462. Portão 9. Na 3155, livre acionamento de Chametaxi, posição 09. Agora para o TAC, perdão. Aqui, Juliette, Kilo Quebec Sierra, autorizado, rotatório. Rotatório, Sierra. Passarei 2263, desça para 2000 pés, ajuste na 020, livre LS, aporte estabilizado. Desça para 2000 na 020, passarei 2263. Salvador, Web 579, Lula, boa tarde. Boa tarde, Web 5729, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, cidade da nave. Gente, após coordenação com tráfego local autorizado, reposta para descida, Juliette, que eu aqui. Para descida, o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, autorizado descida, reporte cruzando 2500 pés. Delta Lima, confirme quantas milhas, setor Nordeste. Lima Delta Lima, mantenha 500 pés. Autorizado essa proa. Autorizado o cruzamento da cidade, 500 pés. Autorizado. 500 pés, 2 lunas. Lima Delta Lima tem condições de voar Paripe? Afirmo, está presente Paripe. Sim, aporte Paripe. Bom, será, informo para o o controle que o último delta acima não pretende pousar no aeródromo, ele vai pousar, o posicional vai ser na praia do Buraquinho, onde é baseada a aeronave. Sim. Eduardo, fala no 7, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, chame torre 286. 286, obrigado. Ô, Juliette Quebec, Kilo, fala agora. Juliette Quebec, Kilo, frequência livre. Boa tarde, eu tenho a linha 327, posição 1, informação PA para 4 Leão. Posiciona 6327, gente, 1 minuto, cópia. Aguardando a linha 327. Localizer, passarelo 2263. Passarelo 2263, torre 186. 186, boa. Romeu, Índia November Alpha, controle está ciente, reporte rotatória. Rotatória, Índia November Alpha. Juliette 09, igual a ONU 012. Posiciona 6327, copia. Posiciona 6327, Ilhéus, aprovado nível 240. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto Ilhéus. Curva à direita. 5401 no transponder, 1208, controle. 6328, 6306, 6303. Funciona 6327, nível 240. Funciona 6327, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, boa tarde, eu acho que é 6394, Terra, está na ponte 5. Estou 340 sobre Petrolina. Gente, eu acho que é 6314, Petrolina, aprovado nível 340, via Pesulu 20. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, curva esquerda. 5447, transponder 1208, controle. Estimativos estão localizados no Petrolina, no nível 340. A decolada 10, curva esquerda, pessoal na Momo Flock. Voa pela aerovia Uniforme Zulu 20. Transponder 5447, transponder saída 1208. Posiciona 6314, posicionamento correto, chame pronto. Anelo. Salvador, boa tarde, Papatango November, Yankee Mike, decolado da 17. Papatango November, Yankee Mike, mantenha-se em condições visuais, corredor forte. Corredor forte, nosso escuta, November, Yankee Mike. Pousa 2040. 2040, ciente. Tá por uma data de manhã, ainda não recebe o código de transporte? Já recebo. Gato. Lima Delta Lima já está visual com o campo?